Solta o som, DJ. Recife! Era pra ter sido só um beijo, já tinha tomado uma, cê me olhou, eu te olhei e foi. A festa acabou ali mesmo, do meu carro pra minha casa, pra minha cama. E depois? E depois não teve mais jeito, depois que sua cabeça encostou no meu peito. E pra piorar, cê me acorda com um bom dia, um café e um beijo. Ai, que era da bagunça que dou, quem nunca ligar. Sido só um beijo, eu já tinha tomado uma, cê me olhou, eu te olhei e foi. A festa acabou ali mesmo, do meu carro pra minha casa, pra minha cama. E depois? E depois não teve mais jeito, depois que sua cabeça encostou no meu peito. E pra piorar, cê me acorda com bom dia.